Capítulo 20. Quinta afirmação de luz: eu sou a manifestação do corpo de Deus. Eu e Deus somos um só. Eu estou aqui para manifestar Deus em mim. Eu não estou aqui para nada mais. Apenas estou e vivo para manifestar o que realmente sou, Deus habitando um corpo e forma física, e todos os atributos que lhe pertencem e para ser um criador com e como Ele, porque Ele criou-me à sua imagem e semelhança. Nada é feito sem Ele. Tudo é feito por Ele. E sou eu mesmo que o faço, quando os meus pensamentos são substituídos por pensamentos de Deus, quando não tenho outros pensamentos para além dos pensamentos de Deus. Toda a manifestação do meu corpo, dos meus sentidos, dos meus pensamentos, das minhas emoções e sentimentos é uma manifestação de Deus. Todo meu respirar, olhar, ver, ouvir, observar, atuar, falar, são manifestações de Deus. Tudo o que faço e porque eu faço é uma manifestação de Deus. Deus está em tudo o que vejo e em todos os que vejo. A paz interior é o meu mais precioso objetivo. Eu estou na luz. A luz está em mim. Eu sou a luz. Deus habita o meu interior, isso é bom. Deus alimenta a minha alma, e isso é bom. Deus me conforta, e isso é bom. Deus é o meu auxílio e o meu refúgio, e isso é bom. Em Deus existo e por Ele existo, e isso é bom. Deus está em tudo o que vejo e a minha mente é pura e santificada porque são os olhos de Deus que veem e não os olhos do ego. Eu olho para mim mesmo e vejo Deus. Eu olho para os meus irmãos e vejo Deus. Eu olho ao meu redor e vejo Deus. Deus está em tudo o que eu vejo e nada me amedronta, pois tudo é Deus. Tudo o que eu vejo como errado ou como mal, tudo o que me amedronta, preocupa, me faz infeliz, desesperado, melancólico, deprimido, em estado de ira, com ódio ou inveja, é ilusão, tudo isso é ilusão, são pensamentos, sentimentos e ações do meu ego, é ele que nesse momento pensa, sente e age. Tudo o que me acontece me provoca amor e me faz cair e viver num estado de paz interior é porque sou eu mesmo que vejo e vejo, sinto e ajo com os olhos, o coração e as mãos do Criador. Acredito que o sofrimento não existe, que este é auto-infligido nesta ou noutras existências, e acredito na lei do karma e na lei da misericórdia e da compaixão divina. Deus é meu Pai e eu sou seu filho. Como um pai cria um filho e ele nasce do seu sêmen, também eu nasci do sêmen de Deus e fui criado no ventre da Mãe Divina, que é um outro aspecto do Pai, e uma própria separação de Deus em Deus, para ele mesmo se poder amar a ele mesmo. Eu, como filho, sou parte do Pai. Como também a minha forma física é uma parte do meu Pai e da minha Mãe. Eu tenho características físicas de meu pai e de minha mãe, que criaram a minha forma física e compartilho do seu sangue. Assim, também tenho características do meu pai, que é Deus, e compartilho do seu sangue de tudo o que ele me deu, quando me criou. Eu amo-me a mim mesmo e tudo o que faço é maravilhoso. Eu vivo agora, o momento presente honro, acima de tudo, este instante sagrado, pois tudo ele me traz, e não há mais nada que possa ter existido ou poderá vir a existir, porque o meu passado estou a recordá-lo neste momento presente e o futuro, quando chegar, será sempre num momento presente. Eliminei de mim o quero e o não quero, apenas restou o aceito o que é. Eliminei de mim o desejo e não desejo, apenas restou o que é, o que me dão e o que eu dou a mim mesmo. Eliminei de mim o odeio e o gosto, apenas restou o amor incondicional. Eliminei de mim ódios e vinganças, apenas restou em mim o perdão e a compaixão. Eliminei de mim a crítica e o julgamento, apenas restou em mim a aceitação. Eliminei de mim a resistência ao que é, apenas restou em mim a rendição.